Fecheiro 31, página 282. Levei alguns momentos a regressar à anterior linha de argumentação, e nessa altura a expressão de Jeb já se tinha modificado. Ele mantinha os olhos atentos e a boca contraída, como se estivesse prestes a colocar a peça que faltava num puzzle extremamente complicado. Dá a arma ao Ian ou a um dos outros. Não me importo. Pedi-lhe devagar e calmamente. Deixa apenas o rapaz de fora. De repente, Jeb franziu o rosto num sorriso rasgado, lembrando-me de um modo estranho um gato prestes a saltar. Esta é a minha casa, miúda, e nela faço o que quero. Sempre o fiz. Virou-me as costas e começou a descer o corredor num passo vagaroso e a assobiar. Eu fiquei a olhá-lo de boca aberta. Quando deixei de o ver, virei-me para Jamie, que me observava com um ar carrancudo. Não sou uma criança, afirmou ele por entre dentes, com uma voz mais grave do que era costume, esticando o queixo numa atitude beligerante. Agora devias ir para o teu quarto. A ordem era menos que severa, mas eu não podia fazer mais nada. Tinha sido derrotada nesta contenda por uma grande margem. Sentei-me, encostando as costas à parede que formava um dos lados da abertura da gruta, no sítio que me permitia ficar oculta pelo biombo meio aberto, mas continuando a ver Jamie. Rodeei os joelhos com os braços e comecei a fazer aquilo que sabia que faria sempre, enquanto esta situação demente se prolongasse: a preocupar-me. Aguçei ainda os olhos e os ouvidos, a fim de estar preparada caso sentisse alguém aproximar-se. Por muito que Jeb falasse, haveria de evitar que alguém desafiasse a guarda de Jamie. Entregar-me-ia antes de eles o pedirem. Sim, concordou Melanie, de modo conciso. Jamie ficou no corredor durante uns minutos, com a arma bem segura nas mãos, sem saber como executar o seu trabalho. A seguir começou a aproximar-se do biombo, para trás e para a frente. No entanto, ao fim de algumas passadas, pareceu achar que fazia figura de idiota. Então sentou-se no chão, junto à abertura do biombo. Acabou por pousar a carabina nas pernas dobradas e o queixo sobre as mãos. Passado muito tempo, soltou um suspiro. As funções de vigilância não estavam a ser tão emocionantes como previra. Eu não me sentia aborrecida ao observá-lo. Depois de 1 ou 2 horas, Jamie começou de novo a olhar para mim à socapa. Abriu os lábios algumas vezes e depois arrependia-se do que ia dizer. Encostei o queixo aos joelhos e fiquei à espera, enquanto ele se debatia. A minha paciência foi recompensada. Aquele planeta de onde vieste, antes de estares dentro da Melanie, começou ele finalmente. Como é que era? Era parecido com este? O rumo, seguido pelos seus pensamentos, apanhou-me desprevenida. Não, respondi-lhe. Ali, sozinha, com Jamie, parecia-me normal falar no tom de voz habitual, em vez de sussurrar. Não, era muito diferente. Contas-me como é que ele era? Pediu, com a cabeça de lado, tal como fazia quando estava realmente interessado numa das histórias para adormecer que Melanie lhe contava. E assim contei-lhe. Descrevi-lhe como era o planeta alagado das algas marinhas. Falei-lhe sobre os dois sóis, a órbita elíptica, as águas turvas, a estagnação permanente das raízes, a visão assombrosa de 1 milhar de olhos, as conversas intermináveis de 1 milhão de vozes silenciosas, todas com capacidade para escutar. Ele ouviu-me de olhos arregalados e um sorriso de encantamento. Estiveste só nesse mundo? Perguntou, quando silenciei, tentando lembrar-me de alguma coisa que tivesse esquecido. As algas marinhas, e deu uma gargalhada por causa da redundância. São os únicos seres alienígenas que existem, além de vocês? Também me ri. Nem pensar. Tanto quanto eu seria o único alienígena deste mundo. Conta-me. E assim descrevi-lhe como eram os morcegos no mundo do canto, como era viver no mundo da cegueira e rodeada de música, como era voar. Falei-lhe do mundo das brumas, como era ter pelo espesso e branco e quatro corações para nos mantermos aquecidos e como evitávamos os grifos. Comecei a falar-lhe sobre o planeta das flores, as cores e a luminosidade. Mas ele interrompeu-me com uma nova questão. E aqueles homenzinhos verdes, com as cabeças triangulares e os olhos pretos e grandes? Aqueles que desabaram em Roswell, eram vocês? Não, era nenhum de nós. Aquilo foi tudo a fingir? Não sei. Talvez sim, talvez não. O universo é muito grande e anda muita gente por aí. Então, como vieram cá parar? Se não eram os homenzinhos verdes, quem eram vocês? Tinham de ter um corpo para andar e outras coisas do género, não é? Tens razão, concordei, surpreendida por ele conseguir tirar o essencial dos factos que tinha em mãos. Isso não me deveria ter surpreendido. Sabia como ele era inteligente, como seu cérebro parecia uma esponja, apreendendo tudo. Começámos por nos inserir nas aranhas para dar início ao processo. Aranhas? Falei-lhe acerca das aranhas. Uma espécie fascinante, brilhantes, as mentes mais incríveis que alguma vez encontramos. E cada uma dispunha de três. Três cérebros, cada qual numa secção do corpo que era segmentado. Nunca tivemos um problema que elas não conseguissem solucionar. No entanto, as aranhas tinham uma capacidade analítica tão fria que era raro desencantarem um problema que lhes despertasse curiosidade suficiente para o resolverem sozinhas. De todos os nossos hospedeiros, tinham sido quem nos recebeu melhor. Mal davam pela diferença. E se isso acontecia, pareciam apreciar as nossas orientações. As escassas almas que andaram pelo planeta das aranhas antes da colonização contaram-nos que ele era frio e cinzento. Por isso não é de admirar que as aranhas vissem apenas a preto e branco e que a sua percepção da temperatura fosse limitada. Embora esta espécie tivesse um ciclo de vida curto, todos os recém-nascidos integravam já os conhecimentos dos pais, pelo que nada se perdia. Vivi ali uma das existências mais breves desta espécie e depois parti sem qualquer vontade de voltar. A espantosa clarividência dos meus pensamentos, as respostas que surgiam com facilidade a cada pergunta, a marcha e a dança dos números, não conseguiam substituir a emoção e as cores que apenas distinguiam de forma vaga no interior daqueles corpos. A ideia de uma alma se sentir realizada ali era algo que me surpreendia. Mas o planeta era autossuficiente há milhares de anos terrestres. Ele continuava aberto a grupos de colonos, porque as aranhas se reproduziam com uma enorme rapidez, através de grandes bolsas de ovos. Comecei a explicar a Jamie como a ofensiva tinha sido preparada a partir dali. As aranhas eram os nossos melhores engenheiros. As naves que construíam para nós vogavam de forma impalpável e invisível entre as estrelas. Os seus corpos eram quase tão úteis como as mentes. Cada segmento tinha quatro longas pernas, o que estava na origem da alcunha que lhes tinha sido atribuída neste planeta, e mãos munidas de 12 dedos em cada perna. Estes dedos, de 6 articulações, eram finos e poderosos como cabos de metal e aptos a realizar as operações mais delicadas. Dotadas da massa atômica de uma vaca, mas curtas e esguias, as aranhas não deram problemas nas primeiras inserções. Eram mais fortes que os humanos, mais espertas que os humanos e estavam preparadas, coisa que os humanos não manifestaram. Parei subitamente a meio da frase, ao ver o brilho cristalino na face de Jamie. Ele olhava para a frente, com o ar absorto e os lábios comprimidos numa linha fina. Uma grande gota de água salgada rolava lentamente pela bochecha mais próxima de mim. Idiota! Repreendeu Melanie com severidade. Não pensaste no que esta história significaria para ele? E tu não te lembraste de me avisar mais cedo? Ela não me respondeu. De certeza que se tinha deixado envolver, tal como eu, pela arte de contar histórias. Jamie, murmurei com a voz rouca. A visão da lágrima dele tivera um efeito estranho na minha garganta. Jamie, peço-te muita desculpa. Eu não refleti no que dizia. Jamie abanou a cabeça. Não faz mal. Fui eu que perguntei. Queria saber como tudo aconteceu. Falava num tom duro, tentando ocultar a dor. O meu desejo de me curvar e limpar aquela lágrima era instintivo. Comecei por tentar ignorá-lo. Eu não era Melanie. Mas a lágrima continuava ali, suspensa, imóvel, como se nunca fosse cair. Os olhos de Jamie estavam imobilizados sobre a parede vazia e os seus lábios tremiam. Ele não estava longe de mim. Estendi o braço e passei-lhe os dedos pela face. A lágrima estendeu-se e diluiu-se na pele até desaparecer. Novamente, por instinto, deixei os dedos apoiarem-se na sua face quente, que aconcheguei à minha mão. Durante um instante breve, fingiu que me ignorava. Entretanto, rodou para junto de mim, de olhos fechados e com as mãos à procura. Aninhou-se ao meu lado, colocando a face na cova do meu ombro, onde outrora ela se encaixara melhor, e começou a soluçar. Aquelas não eram as lágrimas de uma criança, o que fazia com que fossem mais sentidas, tornando mais grave e doloroso o facto de as verter à minha frente. Esta era a dor de um homem perante o funeral de toda a sua família. Os meus braços enlaçaram-no, não tão facilmente como costumavam fazer. E eu também chorei. Sinto muito, ia dizendo, sem nunca parar. Com aquelas duas palavras, pedia-lhe desculpa por tudo. Por termos encontrado este sítio, por termos optado por vir para aqui, por ter sido eu a trazer a irmã dele, por a ter trazido de volta e por o magoar de novo, e por o ter feito chorar com as minhas histórias cruéis. Quando o choro dele terminou, não deixei cair os braços, não tinha pressa de o deixar ir embora. Parecia que o meu corpo tinha desejado isto desde o início. Embora, até o momento, eu não tivesse compreendido o que iria saciar esse desejo, o laço misterioso entre uma mãe e o seu filho, tão forte neste planeta, já não era um segredo para mim. Não havia laço mais forte que aquele que pede a nossa vida em troca de outra. Anteriormente já compreendia essa verdade. Aquilo que não compreendia era a razão. Agora, sabia qual era a razão que levava uma mãe a dar a vida pelo seu filho, e esse conhecimento iria moldar para sempre a forma como via o universo. Pensava que te tinha ensinado melhor que isso, miúdo. Demos um salto separando-nos um do outro. Jamie ergueu-se num passo vacilante, mas eu enrosquei-me mais no chão, encolhendo-me contra a parede. Jeb baixou-se e apanhou a carabina, que ambos tínhamos deixado esquecida no chão. Tens de lidar com uma arma melhor que isto, Jamie. O tom da voz dele era muito gentil, o que tornava a sua crítica mais leve. Estendeu a mão e afagou-lhe o cabelo desgrenhado. Jamie mergulhou, esquivando-se à mão de Jeb, com o rosto vermelho de humilhação. Desculpa, murmurou, e virou-se como se fosse fugir. No entanto, parou ao primeiro passo e rodou para me olhar. Não sei o teu nome, disse ele. Chama-me Nómada. murmurei. Nómada. Assenti com a cabeça. Ele acenou também e apressou-se a partir. A nuca dele ainda continuava vermelha. Depois de Jamie desaparecer, Jeb encostou-se à rocha e foi deslizando, até se sentar no mesmo sítio de Jamie. E tal como este, depositou a arma sobre o colo. Esse teu nome é bastante interessante, comentou ele. Parecia ter regressado à sua loquacidade habitual. Talvez me queiras contar como é que o arranjaste. Aposto que é uma boa história. Mas é um palavrão, não te parece? Nómada? Olhei fixamente para ele. Importavas-te se o abreviasse para Noah? Sai mais depressa. Desta vez aguardou resposta. Por fim, encolhi os ombros. Para mim era indiferente que ele me chamasse miúda ou uma outra alcunha qualquer dos humanos. Acreditava que o fazia com boa intenção. Então, muito bem, Noah. Sorriu, contente com a sua invenção. Sabe bem arranjar-te um nome. Dá-me a sensação de que somos velhos amigos. Distendeu o rosto com aquele sorriso enorme. E eu não consegui deixar de lhe retribuir. Embora o meu fosse mais triste que alegre, supunha-se que ele era meu inimigo. Provavelmente não era bom da cabeça. E era meu amigo. O que não significava que não me matasse, se as coisas se encaminhassem nesse sentido. Embora não gostasse de o fazer. Com humanos, que mais se poderia esperar de um amigo?